24910. 24910. Informação em curso alfa, tá claro? Tudo pra cima. 3305, autorizado Recife, via rota do plano, nível 330. Decola da 10, curva esquerda, saída Pucajá, Maracaju. Aciona 5514, controle 120, decimal 80. Tudo bem, no 4, fora 208, é o controle da 3305. Correto, André 305, posição 5, chama para puxar back estacionamento. Estacionamento. Estacionamento 313, após a passagem do Airbus da Europa Retaguarda, autorizado para puxar back estacionamento, chama o taxi. Quanto Aero Europa Retaguarda, autorizado. Azul 2707, autorizado descida para 2000 pés, que regal na 096, autorizado final do procedimento ILS, informe quanto estabilizado, iniciando redução para 1909. Tá, reduzindo 1909, desce 2000 pés, autorizado ILS X-ray da 10, azul 2707. Europa 084, Anquinet 1015. Good evening, Europa. Europa 084, man. Ready for the party. Europa 084, maintain holding point. Stand by instructions for takeoff. Maintaining holding point, Europa 084. Zone NS, gol 1170. Gol 1170, chame a torre 118, decimal 95. 953. Controle, tomador, muito boa noite, 131-78, informação, Bravo. 131-78, acione identificação via mar e desça para nível de voo 050. 050, na pista. Voo 1170, passou o externo baixado, trabalho. Voo 1170 avistado, ajuste no 0 no 5, vento 1,80 graus, 1,0 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. Depois de baixar travado, pouso autorizado. localizado por sua localizadora, azul 2707. Azul 2707, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 18195 a torre, obrigado, boa noite. Espera dar 10, quando lá a torre, 1895, ajuste no 0, 15. Mantenha a aproximação, ajuste 1-0-1-5, aguarde autorização para pouso. 1-0-1-5, sente o azul 2707. Europa 084, we are fully ready. Roger, Europa 084, maintain holding point. Voo no 1-7-0 no solo 02, libera a direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1, boa. Zero, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para 10, gol Fala meu Sierra Tango Delta, sem identificação, cheira da bom, desce para 4.000 pés, NH10015. Autorizada para o apelo, Sierra Tango Delta. Papa 084, please line up and wait, runway 10. Okay, line up and wait, runway 10, Europa 084. 10-1-5 no ajuste, 380-43-178, pode descer via, cara? Autorizado via 2000, PES, que negar 10-1-5. PES via 2000-1015. Azul 2707 no solo ao 05, libera direita, reporte pista livre. Livrou a pista na passagem, azul 2707. Gente, chame solo em 121, decimal 1, azul 2707. 21, obrigado. Europa 084, please line up and take off runway 10, wind 200 degrees at 08 knots. Clear to take off runway 10, Europa 084. Alfa Kilo Paz 3, 5 de março, azul 2707. É o Gustavão. 3, após a rolagem, decolagem do Airbus 330 da Europa, autorizado a alinhar e manter pista no zero. confirmando para o 2707 Kilo Pass 3? Afirmo, 5 Lima, posição. Kilo Pass 3, 5 Lima. Europa 084, Airborne F07, call Departure Control 120.8. Departure Control 120.8, Europa 084. Departure Control, good evening, Europa 084, crossing 1500, Puka Departure. Europa 084, radar contact from disaster aircraft, flight level 350, Puka Departure. I can do flight level 350 on Puka Departure, Europa 084. Ocean Air 6313, vento 180 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pistona zero. Decolagem. Papá Romeu, Sierra Tango Delta, na presente Voiduna. Chamei 6313, decolado aos 10, chame controle em 120, decimal 8. 018, boa noite, 6313. Boa noite, bom voo. Então 3305, autorizado, chame saque. Zero, via 10. 360, possibilidade de voarmos Leda na presente, 6313. Cruzado Leda, o Xanem 6313. Direto Leda, grato. Informe quando estabilizado. Também estabilizado, isso aí é 3178. Controle Salvador, 1723, em instal. Bom, 1723, recebe identificação via BONF, desça para 4000 pés, QNH 1095. Reduza 2509. Paciente, deve enviar bom, passo no pé, ajuste no 0,05. Vai iniciar a redução 2509, bom, no 723. você, piloto da 3178. Da 3178, complete, chame a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, K3178, localizador. Dan 3178, boa noite, ajuste 10 no 5, vento 180 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10, tá 3178. Salvador, boa noite novamente, o Chanel 6224, formação Alfa, guarda Copa Aracaju. O Chanel 6224, Alfa confere, autorizado Aracaju, 190, via rota do plano, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde, aciona 5520, controle 120, decimal 80. Autorizado, conforme o plano, nível é o 190, decolada 10, curva esquerda na saída Conte. 5520, 1208, ou Chanel 6224. Correto, 6224, chame para feedback atrás. Entendi, 6224. Faça entre 305, 138, 3 horas e 20, Marcelo. Coordenado. Terra Marcelo. Gente, TAM 3305, táxi autorizado, pátio 1, táxi em Índia, ponto de espera torre 1895, QNH 1015. 1015, obrigado, boa noite. Europa 084, contact Recife Sentry 125, 45, Panable 12685. Ok, contact now Recife Sentry on 12545 or 12685, Europa 084. Chama 6313, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, TAM 3178 no solo 17, libere a próxima direita, chame solo em 121, decimal 1. Afirmo, 121, decimal 1. Salvador, 3-1, 3178, Libana. 3178, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Vamos decolar, pistão no zero, 3305. Gente, desça para 2.000 pés, aguarde, desça para interceptar o localizador. Desça para 2.000, aguardando o Tá, 3305, decolar 220, chame controle em 120, décima 8. 08, boa noite. Pressão, boa noite, 3305, decolado, Libra 1100 pés. Tá, 3305, contato radar, sua para nível 330, via PUCA. 330, via PUCA, tá, 3305. Alfa Romeo Sierra Tango Delta para interceptar o localizador, esquerda 160, informe estabilizado. Esquerda 160, vai interceptar o Salvador, boa noite. Boa noite, 68, informação alfa. Boa noite, 68, eu sendo identificação via chegada Mare, desço para nível 050. Via Mare 050, boa noite, 68. Polo 9723, dessa via para 2.000 pés, sinal 0.15, sinal de procedimento ILS autorizado, informe estabilizado. Essa via 2.000 pés com ajuste no 0.15, reportará no S3 estabilizado, Polo 9723. Controle, Serra Tango Delta, estabilizado, localizador da 1.0. Papa Romeu, Serra Tango Delta, complete aproximação, chame torre 1.18, decimal 9.5. Torre 3295, Tango Delta. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, boa noite, ajuste no 0 no 5, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Ajuste no 0 no 5, livre LX, pouso na 10, Serra, Tango Delta. ETAP, Gol 968. Autorizada para o ETAP, Gol 968. ETAP, Gol 968. Dirigindo 170-6212 para prosseguir. Canal 62, 112, controle Salvador, aciona identificação, via chegada mar e desço para nível de voo 050. 050, 6212, boa noite, Salvador. Canal 62, 112, copiou a descida 050. Eu acho que essa vida parou 050 na mar, na sua escuta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, no solo 25, libera a direita, chame solo em 121, décima 1. Serra Tango Delta, Pat 5. Autorizado táxi, Alfa Juliette, Pat 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chame a torre 118, décima 95. Estabilizado, Bono 723 no X-ray. Bono 723, complexo, chame torre 118, decimal 95. 118, Bono 723. Voo 1868, reautorizado, descida para 2000 pés, CNH 1096. 2000, 1096, Voo 1868. Pode, com marca realizada. Voo 1868, está autorizado o sinal de procedimento ILS, XR, pistona 0 e flanco estabilizado. Aqui, com marca realizada, FNH 10, Voo 1868. Dan 3305, chame Recife, 12545, alterna 12685. Agora no 2545, até no 2805, são 3305. Plano externo 3 checado, bom no 723. Sente no 723. Oceaner 6212, sob vetoração esquerda 050, fonte estabilizada nessa prova. Esquerda 050, 6212, botar a estabilizar na prova. Pro 050, 6212. Gente, nessa pro está autorizada a interceptar o localizador, Chanel 6212, com descida autorizada para 2000 pés, CNH 1016. 1016, 2000, nessa pro intercepta o localizador 6212. Serra Tango Delta autorizado, ingresso Quebec, cruzamento de pista, reporte na Papá. Tango Delta estacionar frequência livre, boa noite. Até. Gol no 723, no solo 30, libere a próxima direita, chame solo em 121, décima 1. Solo 121, o gol no 723. Solo gol no 723, libano 30. Gol no 723. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, portão, vou no 723. Final da 10, boa noite, 68. Boa noite, 68, complexo M Torre, 118, decimal 95. 18, 95, boa noite, 68, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Boa noite, 68, final da 10. Boa noite, 68, boa noite. Avistado, vento 180 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10, boa noite, 68. Salvador, Oceanero, 6224, pushback, acionamento 03. Mantenha a posição, guardando Oceanero, 6224. Chame 6224 após o ingresso do Bang da Gono 04, autorizado. Chame estacionamento, chame pronto para o táxi. Após o ingresso do Gono 4, autorizado, repatriar o táxi. estabilizando no ILS com a pista vista 6212. Fechaner 6212, reduz a velocidade para aproximação final. Comece com a torre em 118, decimal 95. 295, boa noite. Bono 868, no solo aos 35, libera a direita, reporte pista livre. Vai reportar livrando, Bono 868. Oi, boa noite, Xané 6212, passando externo, baixar o trabalho. Xané 6212, boa noite, mantém aproximação, aguarde pista livre. Tá livrando, Bono 868. Gente, no 868, prossigo táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 68. Oceaner 6212, vento 190 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Baixado travado, pouso autorizado, 6212. Seu Chanel 6126224, 120 bot, autonomia 3:30, alterna Salvador. O Chanel 6224, autorizado táxi à direita via taxi Índia, quando lá, ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 015. E táxi Índia, ponto de espera, torre 1895. Da Juliette, Bono 868. Gente, no 868, ingresso Juliette, posição 01 indicada. Juliette, posição 1, Bono 868. Janer 6212, no solo 38, libera direita e reporte pista livre. Ativo, tá livrando no momento. Aqui à direita, 6212. Gente, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, o Janer 6212. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 6212. Chanel 6224, reporte pronto. A próxima, 6224. Sente autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 190 graus, 10 nós. Alinha pronto, decola, 10, 6224. Alfa, o 6212. Gente, Grécia, Juliette, posição 05, 6212. Juliette, e posição 5, 6212, Grécia. Chanel 6224, decolado aos 41, chame o controle em 120, decimal 8, voo. 1208, lance de ordem. 1208, boa noite, Chanel 6224, passa 1200, Pampuca. Chanel 6224, contato radar, subo para nível de voo 190, via saída Conde. Chanel Conde, 6224. Turkey-Beck Bravo, Alpha, Alpha, good evening. Victor, Quebec, Bravo, Alpha, Alpha, stand by, it's clearance runway 10, stand by. É 6224, aguarde para a descida. Contrato, por favor, é ao contrário. Negativa, apenas coordenação com Aracaju. Questionar 6224, foi autorizado por Aracaju, a descer até o 080, estou do Alfa Romeo 363. 080, Oceaner 6224, serviço radar encerrado, 58 milhas Nordeste Salvador. Desce até o nível 080 para o Alfa Romeo 363 e chame controle e Aracaju 120, decimal 3. 203, 4.